quarto e último dia destes campeonatos nacionais de estrada em bicicleta reservava a mais importante das provas que estiveram em competição desde quinta-feira, os campeonatos em linha na categoria de elites profissionais. A percorrer durante a parte da manhã 175 km, num total de 6 voltas ao circuito fechado em redor de Castelo de Vida. A linha de partida saíram 61 corredores. O mais rápido a completar as 6 voltas ao circuito foi Bruno Pires, um alentejano com as cores da maia milanesa. Bruno Pires, que acabou por fazer 4 horas 37 minutos e 20 segundos. Há apenas 34 segundos cortou a meta Ricardo Mestre, da Duja Tavira, ele que tinha sido vice-campeão de sub-23 em 2005. O bronze foi para as mãos de Rui Sousa, da LA Alumínios Liberty Seguros, com o tempo total de 4 horas 38 minutos e 26 segundos. E se durante a parte da manhã as elites foram as estrelas da festa, já a parte da tarde estava reservada às categorias júniores, 99 corredores, para percorrer um total de cerca de 100 km, ou seja, 4 voltas ao circuito, e decidir o título nacional de campeão na categoria de júniores. André Ferreira, dos Rabiocantes Ribeirenses, havia de ser o mais rápido, depois de, em pezinhos de lã, se ter aproximado da liderança a 5 km do final para não alargar mais. No final, cortou a meta com um tempo total de 2 horas 43 minutos e 26 segundos. A mais de um minuto de distância, com 2 horas 44 minutos e 53 segundos, estava Ivo Fernandes, da Contório Leões Cabanense. O bronze acabaria por ir para as mãos de Fábio Coelho, colega de equipa de André Ferreira. Fábio Coelho, que fez o mesmo tempo do segundo classificado. Terminados que estão então estes campeonatos nacionais de estrada em bicicleta 2006, Joaquim Gomes, o diretor da organização da prova, deixa o balanço dos 4 dias de competição. Muito positivo. Não me canso de repetir que em toda a minha carreira este local constituiu porventura o melhor palco de sempre na realização dos campeonatos nacionais. Essa é também porventura a opinião mais importante que cabe aos diretores desportivos das equipas, desde os cadetes, do escalão de 15 a 16 anos até aos profissionais. A opinião de uma forma geral é de que o percurso é sensacional. Tudo leva a crer que o vamos repetir nos próximos 2 anos. Portanto, só posso estar mesmo muito satisfeito, contribui para que em cada uma das categorias seja efetivamente encontrar o melhor corredor de cada uma das categorias, pelo menos o melhor corredor no dia de hoje, plenamente satisfeito. As palavras então de Joaquim Gomes, o diretor da organização destes campeonatos nacionais de estrada em bicicleta 2006, a deixar no ar a sugestão de que nos próximos 2 anos esta região poderá vir a voltar a receber as mesmas provas. 4 dias de campeonatos nacionais de estrada em bicicleta, que este ano se mudaram de Armas e Bagagens para o Norte Alentejano, mais concretamente para a Póvoa e Meadas e Castelo de Vide. A reter então os nomes dos novos campeões 2006, em contrarrelógio individual sub-23, Tiago Machado, Carvalheiros Boa Vista, em contrarrelógio individual femininos, Cristina Azevedo, da Sepol Caixa Nova, contrarrelógio cadetes Pedro Paulinho, da Mano Química Ferrinda, Grupo Desportivo da Lausanne. Já em júniores também contrarrelógio venceu Nelson Oliveira, da Dulce Textil Trevomar. E em elites contrarrelógio individual ganho por Hélder Miranda, da Ribeira Alves Alcobaça. Já nas provas em linha, em sub-23, sagrou-se campeão nacional de estrada Vítor Rodrigues, da Barbo Alcon. Em femininos venceu Isabel Caetano, da Sepol Caixa Nova. O campeão nacional de cadetes é Fábio Silvestre, da ACD Milharado Intermarché. Já em júniores venceu, na última prova do dia de hoje, André Ferreira, dos Rabiocantes Ribeirenses. E o campeão nacional de estrada na categoria de elites profissionais é Bruno Pires, da Maia Milanesa.